Salve, salve, coelhada! Decadente 67! E eu já vou errando o nome do programa pra mostrar que isso aqui não é bem feito. Boa noite, senhoras e senhores! Viemos aqui pra falar daquele joguinho fraco, lazarento, meio sonolento que teve ontem lá em Porto Alegre. Terminou um pouquinho mais animado. No finalzinho ele teve aquele calorzinho só pra gente ter do que lembrar. Mas o resultado foi 1-0 pro Grêmio, com a América, que dependia apenas de uma vitória simples, está eliminado da primeira liga. Jogo que atraiu, acho, menos público do que os jogos do América no Campeonato Mineiro. E vamos ver o que foi que aconteceu, o que nós achamos dessa partida de ontem. Não é, seu Alisson? Como é que estão as coisas aí? Isso aí, tudo beleza. Mais uma eliminação, mais uma lanterna de campeonato, mas estamos aí. Muito bem. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite. Complementando, mais um jogo sem fazer gol. Mas eu acho que mais importante do que o jogo de ontem é a gente saber se o Brendo já compôs a música da MC Ludmilla, hein? Eu acho que isso aí tem que ficar... Hoje tem cobrança, porque o prazo tá rodando e tá acabando. Seu Ramon Gregório, antes de eu passar pro Breno pra ele responder a questionamento do Sérgio Tavares, ontem foi um lamento só, né? Quase um lamento sertanejo, eu diria. Ah, ontem foi tipo uma choraminga. Foi quase um emo, né, cara? Foi uma choradeira danada. O melhor do jogo, a encrenca no final. Eu acho que foi a coisa mais emocionante que teve. Certamente foi. Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu tô começando. Você lembra que o Williams, eu tô começando a crer que o Alex Silva agora vai deslanchar, cara. Você acha? Você lembra o Williams como é que ele é criticado e depois daquele jogo contra o Paysandu com a América foi eliminado? Como é que ele melhorou os outros campeonatos que ele arranjou uma briga com o Pikachu lá? Uhum. Agora vai ser o Alex Silva, cara. É aquilo que tava faltando. Agora ele tá com sangue nos olhos. O batismo que faltava. Muito bem. Seu Calçulinha, seja bem-vindo novamente. Seu retorno ao Decadentes. Como é que o senhor tá? Boa noite, Henrique. Boa noite aos demais companheiros aqui de bancada. Primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade. Há algum tempo que estávamos afastados aí do Decadentes, né? E vamos aí tentar falar com eloquência aí do jogo, da partida que ocorreu ontem, né? E depois nós vamos conversar sobre essa aposta aí que rolou e tal. Enfim, a aposta vai ser paga, mas vai ter alguns condicionamentos foram tratados anteriormente. Vamos tocar o barco e vamos falar aí. No mais, uma boa noite aí pro pessoal da nação americana. Um abraço aí, um salve pro pessoal da Barra Una também. Muito cheirinho bem. De golpe, hein? Essa frase aí foi cheirinho de golpe, hein? Corre a boca pequena. Foi encontrado na esquina do Big Shop em Contagem um sapo com a boca costurada, dentro da qual havia uma foto de Ricardo do Drubsky. Vocês ouviram esse boato aí também? Eu tenho fotos do sapo, eu não quero expor isso, porque, né, pode dar algum problema com a sociedade protetora dos animais, mas é um fato venérico, né? Não é venérico. Eu tenho aqui fotos do sapo, guardem essa frase, muito bem. Aqui, diga. Eu acho que a aposta vai ser um assunto mais empolgante que o jogo de ontem, cara. Não, certamente vai, mas enquanto a gente tem uma pauta a cumprir, então vamos começar falando do jogo. Alisson, você quer dar seu resuminho? Pode passar para outra aí, que eu não tô afim de falar desse jogo. Alguém quer dar o resumo do jogo? Eu quero fazer uma pergunta pro Sérgio. Ô, Sérgio. Vai. Quantos chutes a gol a América deu? Eu não tenho essa estatística assim de cabeça, não. Eu posso pesquisar aqui. Mas a gente acha aqui. Pode te falar no resumo aí que eu acho, Sérgio. Se bobear, foi uns 3 ou 4 chutes no máximo. Parece que foram 3 ou 4. O Grêmio também não deu muito mais do que isso também, não. Exatamente, viu? É isso aí. Jogo horrível. Vamos lá, Sérgio, seu resuminho então. Meu resuminho é o seguinte, é isso. O jogo foi horrível, mas não foi horrível só o jogo do América. Foi horrível o jogo em si. O Grêmio, quer dizer, era um jogo que os dois precisavam da vitória, porque o empate não valia nada, quem ia classificar era o Ceará. Mas nenhum dos dois parecia querer propor jogo. O América, no início, eu achei que tava muito nervoso, parecia... tinha muitos meninos, né? Então, não sei se foi... Putz, nós estamos na arena do Grêmio e tal. Eu achei que a gente entrou nervoso. Mas depois também, o Grêmio não fez nada, o América foi acostumando ali. Não que estivesse fazendo alguma coisa, mas foi relaxando mais. Aí, final do primeiro tempo, deu aquela vacilada, uma bola entrou, normal, infelizmente. Tem que ficar ligado os 90 minutos. Desligou alguns, um pouquinho, saiu o gol. Pra alguns, peru do João Ricardo. Não, aí eu não vou nem comentar isso, meu amigo. Pra mim, isso é coisa de maluco. Acho que não foi nenhuma bobeada, não. Eu acho que foi a única jogada que o Grêmio acertou e o cara meteu a bola no ângulo, velho. Não, eu digo bobeado no sentido de que... Faltou marcação pro cara não ficar sozinho pra bater. 45 do segundo tempo, já dá aquela relaxada do primeiro tempo, já dá aquela relaxada, tipo, seguramos o primeiro tempo, vamos pro segundo. Aí vacilou, deixou o cara sozinho, ficou muito bem colocado. O atleticano tá revoltado aí, quer falar? A torcida atleticana está nervosa com a situação da arquibancada no Independência, nós vamos tratar disso depois. Vamos lá, continua, Sérgio. Mas aí no segundo tempo, o América, já que tomou o gol, tinha que voltar e falar, bom, então agora eu preciso jogar. O América não fez isso de novo. E o Grêmio, como já estava vencendo, falou, ah, agora que eu não queria jogar, agora que eu não vou jogar mesmo. Então foi aquele jogo lamentável. No finalzinho, depois das trocas do Anderson, o América conseguiu fazer um pouquinho mais. Não foi nem suficiente para ter nenhuma chance. Teve o pênalti lá, depois a gente pode discutir. É óbvio que foi pênalti, mas também não faria diferença. Ia ser pênalti, ia ficar 1-1 e a gente não ia passar do mesmo jeito. Então, ô Sérgio, pegando nesse gancho aí, o América entrou recuado numa partida que ele precisava de ganhar. Era aquela coisa, perder ou empatar para o América era a mesma coisa. Eu não entendi esse excesso de zelo da América. Mas você acha que foi zelo? Ou foi incapacidade? Não, porque o time ficou muito recuado. O time também não se propôs a jogar, entendeu? Não. Ficou mais preocupado em defender do que atacar. Isso era a própria postura dos jogadores em campo, mostrava isso. Quer dizer, eu achei estranho. Porra, porque... Mas é isso que eu quis falar do nervosismo. Eu achei que o time tava meio assim, putz, nós estamos na arena do Grêmio, tem que respeitar, sabe? Pelo menos a impressão que eu tive. Só pra dado pra essa conversa aí, nos 5 primeiros minutos do jogo, o Grêmio estava com 85% de posse de bola, o América com 15%. Começo então, de jogo. Jogo, né, é natural. Sim, primeiros minutos. Pressão do time de casa. É, mas 85-15, Henrique, é absurdo. Não, foi normal. Também que a bola não chegou dentro da área do América também, não. Exatamente. Foi aquele 85, o Grêmio rodando pra cá, rodando pra lá, rodando pra cá. Com posse de bola, mas sem efetividade nenhuma. Acho até que mesmo nesses 5 minutos, o América foi mais agressivo, assim. Teve uma chance melhor do que do Grêmio, até. Apesar da posse infinitamente maior do Grêmio. Fala, Breno. Bom, eu penso o seguinte, a estratégia do América ontem teve essas críticas e tal, mas temos que considerar também que o time do Grêmio, apesar de ser o time reserva, era um time assim que pode estar jogando até mesmo o Campeonato Brasileiro algumas partidas naquele molde, principalmente que eles vão mesclar por conta de Libertadores e outras competições que sejam mais interessantes a eles. E o time reserva do Grêmio, temos que infelizmente ter a consciência disso, o time reserva do Grêmio é muito mais qualificado do América. Então, a proposta de jogo que o Anderson montou naquele primeiro momento, eu não sei se eu estou enxergando demais, eu não sou nem o tático de futebol, não. O Sérgio Tavares, o Alisson, que conhecem mais de tática do que eu, podem falar melhor. Mas pelo que eu vi naquele momento ali, que é o primeiro momento, o Anderson tentou montar duas linhas de quatro, como se fosse jogando um 4-1-4-1. Não sei se foi bem isso que ele tentou fazer. Eu não vi isso, não. Você viu o quê? Ficou muito ofensivo, cara. Eu acho que pra um jogo que ele tinha que ganhar, o América tinha que ter uma postura mais. Tudo bem que guardando as medidas propostas. Cara, mas se tomar as goleadas. Breno, qual que era a diferença de tomar a goleada do Grêmio ontem também? Aqui. Porque ele entrou. Existe uma grande diferença da goleada é a demissão. É. Então, isso o treinador não quer tomar. Isso que eu ia falar. A não ser que a diretoria chegue pra ele e fale assim: não, migão, vai lá, faz o que você tem que fazer, vai na louca lá, vamos tentar ganhar esse trem. E se desandar o Angu, se preocupa não, que nós seguramos a onda aqui. A menos que isso aconteça, cara, eu duvido que tenha acontecido, a preocupação fica, porque é um resultado humilhante, a torcida vai reclamar. A torcida já reclamou desse 1-0 aí, que foi Mandrake ainda, sem um pênalti a nosso favor, reclamou muito. Então, o cenário ontem pro Anderson foi o melhor possível. Ele fez a retranquinha dele, perdeu o jogo e ainda conseguiu um lance duvidoso no final que serve, que é o que ele precisava pra ele dar a desculpa de sempre, que sempre tem que ter uma desculpa. Então ele sai desse jogo, praticamente a moral que ele tinha antes do jogo, ele manteve, mesmo sendo eliminado de um jogo do campeonato. Sendo estatista, Wallace, é o segundo torneio que o Anderson termina como lanterna, né? Sim. Não, mas... Ah, mas aí é um tiro tão curto pra você falar em lanterna. Pois é. Mas ganhou um ponto enquanto. Voltou, Breno. É, alô? Beleza, ganhou. Voltou, senão você tá aqui. Fica tranquilo. Ah. É questão, cara. E era um torneio também que os times da Série A não levaram tão a sério. E o América não foi o lanterna da competição, não. Porque o América fez um ponto. O Criciúma, no grupo. Mas, gente, um grupo de quatro times. Você vai falar em lanterna, é complicado. Entendeu? Mas o América vacilou. Tá, foi. Mas o América vai ganhar. Poderia ter ganhado do Ceará em casa. Poderia ter arrancado mais um empate com alguém. Claro que poderia. Mas daí vocês reclamar de lanterna, eu acho bastante exagero. Foi aquelas lanterninhas de chaveiro, sabe? Aquelas pequenininhas que iluminam muita coisa. Aquela de luz vermelha, né? Não sei pra cor. O América tá tendo uma postura muito defensiva, cara. Eu acho que... Mas... Deixa eu só passar os números do jogo aqui, gente. Estatísticas aqui, ó. Posse de bola geral no jogo. Grêmio teve 57%, América teve 43%. Finalizações. Aí tem um número aqui que tá no verde, tem um que tá no vermelho. Eu tô tentando entender. Entender que o vermelho é o certo e o errado. Isso, o vermelho é a finalização total e o verde é a finalização certa. Finalização total, o Grêmio fez duas finalizações só no jogo, o América 3. Finalizações certas, o América 3, o Grêmio apenas uma, que provavelmente é do gol. Passes totais, o Grêmio deu 428 passes, o América 253 passes. O Grêmio errou 51 passes, o América 44. Sendo que o Grêmio deu muito mais passes, é claro que ia errar mais. Quase o dobro. Muito mais passes. Isso. Se for olhar proporcionalmente, a América errou mais passes. Muito, muito mais. Com certeza. Cruzamentos. O Grêmio fez 4 cruzamentos certos, o América 3 certos. Grêmio 8 errados, o América 11 errados. Desarme. Grêmio desarmou 6 vezes, o América teve menos posse de bola. O América desarmou 12 vezes. O Grêmio esteve mais com a bola e trocou mais passes. Lançamentos. O Grêmio fez 12, o América 7. Faltas cometidas. O América cometeu 14, o Grêmio 11. Escanteios. O América teve 4 escanteios. O Grêmio só teve um. Então os números, cartão vermelho um pra cada lado, os números endossam isso que o Ramon falou. E mais, se você analisar, mas talvez não tenha sido tão grande. Eles tiveram toda essa posse de bola, trocaram tantos passes, mas na hora que você vai ver chute a gol, sejam certos ou os errados, o Grêmio fez tão pouco, eu acho que mostra aquilo que o Sérgio estava falando. Ficaram com posse? Ficaram. Mas tocando bola na intermediária e atrás. Isso. Sem efetividade. É aquela coisa também, né? Foi aquele jogo que o próprio time do Grêmio sentiu que não precisava de forçar muito, né? Não foi não, Ramon. Os caras estavam tocando a bola porque estavam tocando a bola, não estavam achando espaço mesmo, sim, sabe? Sim, sei lá. Se o Grêmio chegasse, fizesse porque é a mesma coisa, nós também não sentimos nenhuma pressão do Grêmio, né? Não foi nem questão do posicionamento do time do América, marcando em cima, sob pressão, não foi. O Grêmio tocava pra cá, tocava pra lá, tocava pra lá, mas também sem ofensividade. Jogo horrível. Mas eu achei que no primeiro tempo, principalmente, o que me preocupou foi que eu percebi o América mais disposto a não tomar gol do que a tentar fazer. Não sei se estava numa retranca, mas o América estava defensivo. E mesmo assim, eu vi o América deixando muito espaço. O Grêmio, mesmo sem muita empolgação também, eu vi o Grêmio chegando... No número de finalizações aqui, tá baixíssimo. Mas o Grêmio teve umas 3 jogadas, pelo menos, ali, em que os caras ficaram trocando bola ali já dentro da área com muita liberdade e que não fizeram gol ou não finalizaram por incompetência deles mesmos. Mas eu vi uma liberdade dentro da zaga da América ali que a gente não costuma ver contra os times do interior, que a gente não tá vendo contra os times do interior. Então colocou em dúvida pra mim se a gente tá com uma zaga realmente melhor, beleza, ou se essa zaga tá melhor porque tá enfrentando adversários mais fracos. Quando pega alguém da Série A coisa não vai tão bem. Mas posso ser sincero? Assim, observando, eu tô tendo esse cuidado até pra poder saber criticar o América em alguns momentos. Nós jogamos ontem contra, igual eu já disse aqui, né? Meu tinha caído, tá? Minha internet aqui voltou. Nós jogamos ontem contra um time que é melhor que o nosso e até mesmo melhor que vários outros times que vamos enfrentar na Série B. Eu tenho acompanhado alguns jogos de time da Série B e, por sinal, até mesmo alguns que eu não consigo assistir, tenho colocado para gravar e vendo alguns melhores momentos que tem, ou então mesmo até no YouTube dos adversários do América. E vou ser sincero, senhores, eu não tô vendo nada de excepcional que desabou. abandone o futebol da América, não. Eu vejo hoje o América, com outras equipes na Série B, como um seríssimo candidato ao acesso. Eu tendo a concordar com você. Sérgio, você ia falar. Ainda, né? Discordo. O América sempre vai entrar na Série B como um dos postulantes ao acesso. Não, isso sim. Eu separo um pouco assim, ó. O América entra na Série B sempre como um dos com chances de subir, sem dúvida. Mas vamos olhar o time no campeonato. Este time nesse campeonato, eu acho ainda é cedo pra falar como a gente vai ir. Porque o time ainda vai mudar muito. Os outros times ainda vão mudar muito. Sim. Vai mudar. Os outros clubes vão mudar também. Assustadoramente. Nesse ponto nós concordamos. Mas vamos. Acho que o América não é a barba do quiabo que muita gente tá colocando, mas também não é esse time que é isso. Mas, vamos aguardar. Mas aí é o seu pessimismo falando, Ramon. Deixa eu ler os comentários aqui. A Théo tá dando boa noite, meninos. Meninos, deem boa noite a Théo. Boa noite, Théo. Boa noite. Boa noite, Théo. Muito bem, todo mundo educado. Lucas Bahia, o América é um time bonzinho, não ataca ninguém. Você tem razão, Lucas. Principalmente quando tá com Renan Oliveira e Felipe Amorim na frente. Olha que delícia. Que beleza. Adolfo Arenzi. Ramon falou certo. O América não se propôs. Calma aí, Ramon. Então nós temos uma coisa inédita no programa, é isso? Até relógio parar, tá certo, às vezes podia. Bicho, eu vou ter que mandar os caras te dar um couro. Adolfo de novo. O Ramon estava certo. O América não se propôs a jogar e acho que não tem mais essa de time ficar nervoso. Eu vou concordar com o Adolfo nessa aqui. Eu até acho que isso existe ainda, Adolfo. Você tem um time, às vezes, que é menino muito novo, ou jogador que ainda não teve essa coisa de jogar nessas grandes arenas, e que pode, sim, ficar um pouco maravilhado quando conhece os grandes palcos e tal. Agora, vendo a escalação do time ontem, quem que é que esse cara que ficou maravilhado assim? Eu não sei. Então, eu acho que não tem. Quem que você achou? Eu falei, pode ser uma impressão errada que eu tive. Uhum. Mas, por exemplo, o Christian, no início do primeiro tempo, ele tava horrível, ele errava todos os passes. Acho que todos os passes errados ele deu foi naquele início. Tudo bem, talvez. E outros jogadores em menor grau. O Christian me chamou mais atenção. Agora, pode não ser nervosismo, pode ser, sei lá. Eu olhando esse time, eu só colocaria o Christian como sendo esse cara que provavelmente nunca jogou na arena. Porque o Hernandes e o Juninho já foram pra lá. O Renan já foi lá. É verdade. Talvez o Mike também, não. Eu concordaria com você se pelo menos ontem não tivesse sido o segundo pior público da Arena do Grêmio, né? Uhum. Quer dizer, não teve pressão, não teve nada. Não sei se o cara ficou olhando pra arquibancada, achou a arquibancada bonita e tal. Pode ser, mas... Já palpita o coração. Breno. Só pra concluir. Mesmo que não seja, tremeu porque está na Arena. Vocês não tiveram a impressão de que o time estava nervoso no início? Não. Então, o final do time não tá tão ligado no jogo. Eu achei o time meio desligado. Nervoso eu também não achei. Nervoso não achei. Porque é um pouco diferente, né? O que eu percebo do América é que o América... Por isso que eu gosto quando o América, por exemplo, vamos pegar agora Cruzeiro e Atlético. Tomara que sejam os dois jogos com estádio cheio. Eu gosto de que seja dois jogos com estádio cheio, mesmo que seja de torcida adversária. Os jogos que eu vejo do América jogando com estádio cheio, o América se liga muito mais na partida, mesmo sendo com torcida adversária. Ontem a gente jogou na Arena do Grêmio, que é, por sinal, belíssimo, um estádio gigante, com 3 mil presentes, se eu não estou enganado. E aquilo ali com 3 mil presentes é mais deserto do que o Independência com 1.000 pessoas. Então, para mim, o América entrou desligado e o próprio Grêmio também. O primeiro tempo foi um primeiro tempo em que as duas equipes precisavam ganhar e você não via nenhuma jogando com a intensidade legal, porque tava todo mundo desligado. Fica aquele clima de velório. Tava triste mesmo. Deixa eu continuar aqui. No América, o Breno ia falar aí. O Breno. Peraí, Ramon. Vai, Breno. Bom, vocês falaram aí sobre os jogadores. Eu não achei o time um pouco displicente. Agora também essa displicência também vai se atenuar um pouquinho também ao senhor Auro. Entendeu? Eu me lembro desse lance muito bem. Ele tomou uma canetada, um rolinho do Barrios, que foi assim, ridículo. Parecia ser um juvenil e não marcar alguém, entendeu? Claro, evidente, o Aldo tem muito um futuro muito promissor, tanto é que o Rogério Ceni acha isso também, quando ele veio pro América, o Rogério falou que pretendia utilizar ele futuramente no elenco do São Paulo, mas ele precisava de rodagem. Mas o Aldo não pode, né, às vezes, se desligar tanto assim da marcação, sendo que ele não tem também um apoio tão conclusivo. Ele tá um lateral um pouco antiquado ali para certos tipos de momentos. Então, ou ele foca na marcação mais, ou ele avança com mais eficiência, com mais precisão. Rogério, você não sabe nada, não, só fica passando bilhetinho no meio do jogo. É, vamos lá. Thales Maciel. Passando correr elegante? Passando correr elegante no meio do jogo. Vamos lá, Thales Maciel. Segunda eliminação precoce nos quatro primeiros meses do ano. Eu vou discordar do precoce, Thales, porque num grupo que você tá com Flamengo e Grêmio, não achei que precoce, não. Vamos lá, Guilherme Rios. América jogou com Renan de falso 9. O Renan é um falso jogador, né? É, não tínhamos meio campo. Ô, cara, marcação toda atrás. Jogamos para não perder e não para tentar o resultado da vitória. Concordo com você, Guilherme. Em certo ponto, o América não se jogou o tanto que poderia para buscar a vitória. A gente, Felipe Amorim e Renan na frente é um negócio complicado. Você falar que agora nós vamos jogar, agora nós vamos buscar aquela vitória. Não vai, né? Até o pessoal do Sport TV falou que o Renan sempre foi muito criticado por exato, não. Pela lentidão. É, mas é uma coisa. A menina acho que chamou ele de vaga. Menina não, desculpa. A repórter de campo chamou ele de vagalume. Que ele tem apagões durante apagões. O jogo. Tem hora que ele brilha, mas ele tem muitos apagões. Eu ri demais. O Renan Oliveira é o ganso sem grife, gente. É, pois é. Futebol menor mas também. Eu queria falar sobre o Renan o seguinte, que eu tenho percebido, o Renan já fez o quê? Umas 10 partidas nesse retorno? Algo por aí. É, na primeira passagem do América, ele tinha esse mesmo problema. Aliás, na carreira inteira dele, ele tem esse problema de não se entregar nas partidas o tanto que precisa, de não participar do jogo de forma ativa. É, mas, na primeira passagem dele no América, que não deve ter sido talvez uns 20 jogos por aí, eu lembro de bons jogos dele, ou pelo menos de boas jogadas durante os jogos. Eu também lembro. Nessa segunda, é, tanto que isso rendeu o apelido dele de vagalume. O vagalume é aquele que fica apagado, mas que tem hora que acende. Nessa segunda, eu não tô vendo nenhuma jogada direito em que ele se acende. Será que é bom LED? As 10 partidas dele até agora, ou algo por aí, tem sido só apagado, completamente apagado, os 90 minutos apagado. Então, pra mim, ele voltou. Ele tem sido pior agora do que na primeira passagem, que não deixou muita saudade. Agora, sabe o que eu não entendo, Alisson, às vezes no Renan Oliveira? Que é o seguinte, é um jogador que você vê que tem boa qualidade técnica, que tem visão de jogo, mas eu fico me perguntando, gente, como que um profissional assim não se entrega dentro da sua profissão em momento algum da carreira dele, igual ele tem esse problema de não conseguir se entregar, sabe? Eu fico pensando, o que que passa na cabeça de um cidadão desse? É problema psicológico? É problema de sei lá, o que esse cara tem de problema? Que ele não que consegue assim, se... Tem gente que é assim, o Renan já fez 12 jogos, viu, Alisson, pelo América esse ano. Continuando aqui nos comentários, a Karine Ramos tá piscando pra mim. Obrigado, Karine, eu sou casado. É, o Marco Tassi. Ô, minha mulher, não mexe com ela não, hein? Opa, deixa ela quieta aí. Ah, olha só. Desculpa, hein? É, Henrique, vou ter que ir em Brasília dar um supapo na sua cara, hein? Se a Karine descobrir... A moça piscou, ela faltou pra quem? O Marcos Graça aqui, peraí. Deixa a Karine quieta. Ó, o Marcos Graça, Thales, ser eliminado num grupo com Flamengo e Grêmio, ele repetiu o que eu falei, só que ele repetiu antes. Ser eliminado num grupo com Flamengo e Grêmio, mesmo sem estes darem muita importância ao torneio, não acho que seja precoce ou surpresa. Lucas Bahia. Galera, nosso time é fraco e o treinador também. Ontem ele falou que o time não jogou bem porque o gramado do jogo do Tupi estava fofo demais. Esse negócio do gramado tá triste. Guilherme Rios. Faltou a Barra Una apoiando. Não faltou não, tinha inclusive faixa da Barra Una lá. Brasília tava lá. O Brasília tava lá, Ricardo Brasília. É explicado pelo Flamengo, Pedro. Ó, torcida, vou baixar a torcida do Atlético aí. Calma, vamos lá. É, Até a barra estava presente, mais presente que o time. O Bruno Henrique e o Grêmio não estava tão reserva assim como a mídia estava dizendo. O Grêmio tinha uns 4 titulares absolutos ontem, mas não estava tão reserva. É, pois é, foi aquilo que a gente falou, que esse time aí tem... Haverá jogo no campeonato da Série A, que esse, o Grêmio pode entrar com essa formação tranquilamente e ser competitivo. No... Até o de novo, sobre o América estar desligado, rola dar um choque de boas vontades. Boas vontades, é isso mesmo? Voltantes? Voltagem, deve ser. Voltagem, antes da partida. Então, não sei se esse eletrochoque está funcionando tão bem. Lobotomia? Pois é, fico preocupado. O Thales Costa, Renan Soneca, Lucas Bahia, Renan, falso jogador, kkkk. Atel, com a terceirização aprovada, só fica imaginando aonde o América vai contratar jogadores agora. Tipo, tem muito jogador aqui no subúrbio. Pois é. Teve alguém no grupo Decadentes hoje lá que falou que talvez lá o Takasago mineiro lá do Japão tivesse um atacante melhor do que o Renan. Eu comentei exatamente isso. Copa Itatiaia deve ter também. Lucas Bahia, Renan Vagalume está economizando energia de luz, tá cara. É verdade. Recebi a minha ontem aqui e veio com o adicional de bandeira vermelha. É uma tristeza. Que mais, senhores? Mais algum comentário do jogo? Fora a polêmica final ali, da atuação de alguém durante o jogo? Eu queria falar do senhor Anderson Moreira. Acho que já a cota de ter calma com ele já tá passando. Eu esperava esse time jogando mais, não é nem tanto pelos resultados, que até agora para mim, com excesso, com a exceção do jogo do Muricy, não tivemos nenhum resultado absurdo, sendo que o 4x1 do Atlético foram 2 gols no final, porque o América debandou pra frente. Mas em termos de desempenho, não tanto de resultado, mas em termos de desempenho, eu não tô nada satisfeito, não. Futebol apresentado. Em termos do futebol apresentado, em termos de algumas insistências ainda com alguns jogadores, tipo o Renan Oliveira, tipo o Amorim, eu não tô nem um pouco satisfeito com o Anderson, não. Demora na substituição. Demora na substituição. Insiste com alguns jogadores que a gente está percebendo que está precisando de um banco. Não digo até que o Renan tem que sair do América. O Amorim, para mim, nem deveria ter vindo, mas pelo menos para dar uma rodada, para testar outros caras, para ver o que acontece, sentir um pouco mais o desempenho do jogador em campo com mais rapidez e mexer, organizar esse time melhor. Eu acho que, quando eu vejo o elenco do América, apesar de não ser nenhuma maravilha, mas eu sinto que tem como extrair mais do que a gente está conseguindo jogar. O América não tem jogado bem. A gente não tomou nenhum 3x0 de Guarani de Divinópolis igual ano passado, mas também em termos de desempenho, para mim o Anderson tá devendo. Bom, concordo. Vai, Breno. Assim, o Anderson, claro, evidente que tem sua parcela de culpa, mas, gente, não tô sendo... Vocês sabem o tanto que eu sou corneta. Eu não nego esse meu título, não. O pessoal da UNA até me zoa disso, às vezes, do pessimismo. Mas, gente, aqui, vou ser sincero pra vocês. Qual técnico estaria fazendo algo muito diferente com as peças que ele tem? Me digam. Me apontem um nome. Não vem com essa história de... Não vem. Já ia falar isso agora. Não vem com essa história de Givanildo, não. Eu não tô aguentando mais. Todo dia no grupo do Decadente... Alguém falou o nome dele hoje? Não, peraí. Não, pois é, agora já falaram. Enfim. Gente, não tem muita coisa pra fazer, não. O Anderson tá montando uma espinha pra Série B. É isso aí. Você tá pedindo o quê? Nós estamos pedindo o quê? Você tá querendo que o cara saia atacando todo mundo com o Renan Oliveira, com o Rubens Boneco de Olinda e com esse Silvio Almeida aqui, que eu pensei que fosse fazer alguma coisa? Para com isso, gente. Peraí, Breno, mas você tem que entender que o Renan Oliveira foi uma contrata com um cara que ele pediu. Um cara que ele confiou. Pois é, mas... Não é bem assim, não, cara. Ele tem a responsabilidade a partir do momento em que ele está montando o elenco. Então, sim, ele já está há bastante tempo. É claro, claro que há uma renovação natural quando há o descenso da Série A para um ano que você vai disputar a Série B, porque os salários são diferentes, a receita é diferente. Então, talvez houvesse jogadores que ele quisesse manter e não tenha conseguido, graças a Deus. Mas a escolha de quem trazer, ele participou dessa decisão agora. Ele não está trabalhando com o que ele recebeu de outro. Então, ele tem, sim, a sua parcela boa na decisão. decisão. Quem foi que fez? Mas eu achei que tinha sido você que tinha feito comentário da Chapecoense lá no grupo, não foi, não? Eu? Qual o comentário da Chapecoense? Não, então não foi assim, não. Alguém comentou e que também não é tanto ao mar ou tanto à terra, assim, como foi dito, mas alguém comentou que a Chapecoense, com a tragédia que teve, perdendo todos os jogadores e toda a sua estrutura, como aconteceu na tragédia do ano passado, já conseguiu montar um time muito mais competitivo que o time do América. É verdade. E me parece que isso é. Isso aí me parece que está sendo verdade. Mas é verdade mesmo, hein? Não sei quem falou, receita, não, mas é verdade. Tem uma receita maior, sim, Ramon, mas ela não é tão maior assim. A Chapecoense não tem uma receita como tem Atlético e Cruzeiro. Ela não é tão maior do que a nossa, assim, não. Tem uma comoção, enfim. Mas eu concordo em parte. Sabe o que eu acho mais interessante sobre o Wenders? Porque até hoje ele não tem um padrão de jogo. O ano passado não tinha. Aí nós vamos falar, mas o time era horrível. Beleza. Mas esse ano também, com as peças que ele montou, até hoje ele não tem um esquema. Como é que o América joga? Como é que o... Não tem um padrão de jogo. Até agora a gente não tem. E isso é que me preocupa. Quando o América vai ter esse padrão? Ramon, eu discordo um pouquinho de você, cara. Vai me desculpar, mas eu tenho que discordar. O América, ele tem um padrão de jogo, sim. É um padrão de jogo, assim, defensivo. Evidente, não é aquele que o torcedor tá sonhando com ele. Mas é o seguinte, o América, quando ele tem um adversário que seja menor que ele, esses times do interior, por exemplo, ele tenta tomar partido. Claro, evidente, eu tô excluindo as primeiras rodadas, né, do Campeonato Mineiro, exemplo, aquele empate horroroso contra o RT dentro de casa. Mas o América toma partido daqueles adversários que ele tem que tomar a iniciativa do jogo. E assim vai ser, por exemplo, contra na Série B, quando você for pegar um ABC, quando você for pegar um Boa. Não adianta a gente esperar que a América vai sair igual um louco, igual ele foi tentar fazer naquele 4x1 em cima da Atlético, que vai acontecer isso mesmo, cara. Nós vamos jogar todo aberto contra times que são melhores que nós. É loucura. São situações diferentes, porque uma coisa é padrão de jogo você ter, não. Como é que a América joga? A América é o time ofensivo, ele joga no qual é o esquema tático do América? Até hoje você não definiu. É lógico que vai ter jogo fora com a América, vai ter que se recuar mais, mas o América não tem um padrão. Você não sabe como é que a América joga, isso que eu tô questionando. Eu também, Ramon. Então vai ser. Eu acho o seguinte, eu até concordo com a crítica do Alisson, mas eu vejo assim, do mesmo jeito que eu criei meu critério lá de 5 jogos pra eu começar a avaliar, meu critério de início de temporada é que falta mais um jogo. Até o jogo do Vila Nova é pré-temporada. Esses jogos todos que nós jogamos agora ainda é pré-temporada. Semifinal do Mineiro é que eu vou comer, é como se o América estivesse começando pra mim. Então isso tudo aqui isso é óbvio quando a gente que acontece todo ano, a gente muda o time inteiro, né? Se eu vier com um time minimamente pronto do ano passado, eu posso reduzir isso aí. Mas como todo ano a gente começa o ano contratando uma barca nova e vamos e tal, você tem que dar tempo pros caras montarem alguma coisa. O tempo que eu estipulei foi até a semifinal do Mineiro. Então, os jogos contra o Cruzeiro, provavelmente, né, que nós vamos jogar, ali eu vou começar a ver o América e aí eu posso criticar um pouco mais, talvez. E aí, olhando para a pré-temporada, eu acho que o Enderson tem evoluído, sim. Eu acho que ele foi montando. Ele não tem um esquema tático para jogar. Ele se adapta de acordo com cada adversário. Igual o Breno falou. Ele joga de um jeito com um diferente do outro. Não tem um esquema. Vai jogar sempre no 4-4-2. Não. Até porque isso é muito raro hoje em dia. Um time só jogar no mesmo esquema. Além disso, eu acho que ele tem montado algumas coisas. Ainda tá faltando, sem dúvida. O ataque, principalmente, tá faltando. Mas ele já conseguiu montar um time defensivo razoável. Quando eu falo de time defensivo, não tô falando só do goleiro, dos zagueiros, mas dos volantes. Eu concordo. E da cobertura dos laterais. Isso tem funcionado bem. O que que tá faltando agora? Tá faltando o passo seguinte, que é... Sim! Acertar o ataque, fazer gol. Sérgio. Não dá pra saber se o América tem uma zaga boa, se os times do interior que são muito fracos. Eu tô com o Ramon. Não, eu tô com o Ramon nessa. Sérgio, deixa eu esperar as semifinais. Eu tô ansioso pelas semifinais, mais pra ver o teste da defesa. Porque o ataque eu acho que não vai conseguir fazer muita coisa mesmo, porque já não vem fazendo. Mas da defesa, eu quero aguardar as semifinais e quero ver esse teste. Porque, pra mim, Rafael Lima tem se mostrado um bom zagueiro pro nível que a gente vai precisar na Série B. E também o Messias é um bom zagueiro. Mas ontem, apesar da pouca efetividade do Grêmio, Eu vi o Grêmio com muita liberdade na nossa zaga. Vai, Breno. Deixa rapidinho, eu falar pra eu ler os comentários aqui, vai. Beleza. Rapidinho, eu concordo com o Sérgio Tavares e assino embaixo. Eu penso, gente, que penso assim o seguinte: um time que tem pouco poder de investimento como a América tem, comparado com grandes equipes que tem por aí, etc., ele tem que começar arrumando a sua estrutura de trás pra frente, não de frente pra trás. Outra coisa, outros jogadores do meio pra frente vão chegar. A América tá observando o mercado, assim, espero que não seja com aquela maldita planilha que nunca leva a gente em lugar nenhum, né, que traz os Cardosos da vida e que os Maicons da vida, enfim, mas eu acho que o time vai se acertar sim, acho que o América é incrível, eu esse ano tô otimista, acho que o América tá no caminho certo, né, tá fazendo as apostas certas e claro, evidente, uma coisa ou outra não vai dar certo. O Hugo Almeida, por exemplo, deslanchou no Juventude, eu lembro dele na Série C, mas não tá acertando no América, mas com certeza vai vir outro jogador com um poder, vai entrar o dinheiro da televisão agora aí no mês de maio, né? E a coisa eu acho que vai melhorar, gente. Nós não podemos ser pessimistas desse jeito, não. E esperar que a América saia atropelando todo mundo também, não. Formiga hackeou o perfil do Brenda, hein? Vamos lá. Brenda, deixa eu ler. Nós vamos chegar lá. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver, a Théo. Posto Ipiranga não é o Giva, é isso, Théo? Pra mim, por mais que estava errado, por mais que errasse, colocava o coração na frente. Eu acho que o tempo do Giva já passou, gente. Eu por mim, acho. A gente monta a estátua, bota lá no Independência, bota ali do lado do vestiário pra não dar pra nenhum penteiro montar arquibancada mais lá, e deixa a estátua do Giva e deixa o velho lá descansar. Tá merecendo aposentagem. Thales Costa, o América tem dívida pessoal. Dívida pessoal ou dívida, vírgula, pessoal? O América tem dívida pessoal. Fica difícil montar um bom elenco, devendo 60 milhões. Essa senhora, mas de onde é que veio esse número, hein, Thales? Isso é muito dinheiro, hein? Ah, não, mas devia ter... Mas tá tudo apaziguado já, não tá? Já tá tudo negociadinho, vai pagando cartão bonitinho. Tá parcelado, né? Rapidinho. Só pegando gancho aqui, rapidinho. Um gancho rapidinho, gente. Apesar disso tudo aí, sobre aquelas demonstrações contábeis, tal, etc, que a América falou que ia me mandar por e-mail, algumas coisas. Eles vão publicar no site, mas eu tô aguardando ainda. Não sei se vocês já acessaram o novo site, ou a nova revigoração do site da América. Já tem um ícone lá que vai mostrar todas as demonstrações contábeis, fluxo de caixa e planejamento estratégico da América, viu? Bacana essa atitude aí. Cumprindo a obrigação que tem com o Profut. Isso mesmo. Segue o barco aí. Muito bem. Vamos lá. O Adolfo, acho que o Anderson tem um padrão tático estabelecido, mas que não tá rendendo. Muito bem. Marcos Graça, Obina e renderia já. Acorda diretoria. Com Rubão Bonecão de Olinda e Hugo Almeida como centroavantes, eu tô com saudade até do Michael. Não fala isso. Nossa senhora, para com isso, gente. Deus cachorro. É Marcos Graça. O Hugo Almeida. Pode falar uma coisa? Pode falar, Ramon. Eu até concordo com a qualidade do Hugo e do bonecão de Olinda aí. Rubão. O Rubem, do Rubão. Mas vem cá, a bola não chega com qualidade também. Não adianta também. Pode. Se não põe um cara lá pra pôr a bola pra chegar pros caras, os caras não vão fazer. A gente critica muito os atacantes, mas a gente tem dois laterais que não sabem cruzar. Muito bem. Então, vamos eu ia lá. Falar não isso. Porque, pra mim, na minha avaliação, o Rubens é um que até entendo a boa vontade por ser criado na América e não é nada pessoal quanto garoto, desejo sucesso na carreira, mas pra mim já não dá mais. Pra mim até esse retorno aí já foi forçada a barra, porque não tem qualidade, não tem como. Já o Hugo... Já o Hugo, só pra eu finalizar aqui, Ramon, o Hugo pra mim é um jogador que ainda pode ser útil no elenco, sim, pode ser útil. Ele é um jogador que por enquanto ainda não desencantou, mas eu também não vi nenhuma partida horrorosa do e eu acho que com um time mais acertadinho, quando a gente tiver um ataque que crie mais jogadas, ele pode render. Não entraria com ele como o único, o centroavante, com ele na Série B pra ser o centroavante do América na Série B. Contrataria um outro pra brigar por posição com ele. Mas pra mim ele pode ser útil. Volta Toscano. O Hugo, gente, a gente tem que lembrar que ele tá vindo de um time novo, então todo mundo já deve ter passado por isso. Quando você começa num trabalho novo, você tem aquela fase de adaptação. E no caso dele, ele tá mudando de cidade também, traz família, tem essa adequação. Esse eu acho que merece um pouquinho mais de tempo. E já fez muito mais do que Michael, do que qualquer coisa que veio aí ano passado. Sim. Na minha opinião, também. Até eu, se for, já fiz mais que Michael. Sobre o Rubens, aí eu já não sei, né? Sobre o Rubens, eu acho que interessante que quando ele despontou na taça Minas Gerais, pô, Rubão, agora tira o Rubão. Até é, a gente fica com esperança e dá chance. Depois, quando a gente vê que não deu, a gente fala, tira o Rubão. Não. Mas é uma coisa que a torcida do América tem que parar também de pôr na cabeça, que todo cara que vem da base vai salvar, né? É uma coisa que a torcida do América também tem que pensar. Não, desculpa, Ramon, vou discordar do Cipo. Essa coisa de ó o Rubão, ó o Mateuzinho, não é simplesmente achar que vai ser o salvador da pátria. É aquele momento também de o cara tá subindo e a torcida mostrar o seu amor. Dar o seu amor pro cara, falar isso aí, nós queremos. Só que a torcida da América te escuta muito, não põe a base, acha que a base é a solução. Vamos devagar. Tem gente que é assim. Eu sou a favor da mescla. Muito bem. Eu sou a favor de jogar quem tiver eu melhor. Sou a favor do jogador bom, sendo da base, sendo de fora. Exatamente. Isso aí. E o Rubens não tem demonstrado isso, então... Muito bem. Até fazer o gol do título. Até o tá aqui, nossa diretoria não cuida da própria casa, discordo, Theo, desdenha da torcida, e mesmo sendo pequena, feita de amor pelo América, vai ser difícil ter um time que só joga no estadual e esquece o resto. Não, eu vou discordar de você, Theo. Eu acho que o América entra, assim, com um bom time pra disputar a Série B. E sobre a não cuidar da própria casa, a gente já fez aquele programa especial sobre independência e tudo mais, a gente até poderia ter voltado no assunto e não voltou no programa passado, mas assim, é aquele negócio, gente, você sai domingo pra almoçar na casa de sua mãe, alguém entra, arromba sua casa e leva sua TV embora, ninguém vai te acusar de você não ter cuidado da sua casa, se você não deixou a porta aberta, foi o ladrão que invadiu e fez a bagunça que fez. A gente já teve aí durante essas duas semanas, desde aquele programa sobre independência, um monte de notícia mostrando com a afirmação do corpo de bombeiro, que o corpo de bombeiro não liberou laudo nenhum, o Estado, o reconhecimento da própria empresa, de que o Estado não foi avisado, de que as comunidades ali do entorno de independência, que são parte interessada, precisam participar dessas reuniões, não tinham sido consultadas, que nenhum projeto chegou até o América, os caras estão fazendo trem na marra mesmo, então assim... E não tem projeto nem na prefeitura, que muita gente fala, não, vai liberar, calma, não tem nem próximo projeto não tem. Nem na prefeitura. Não tem. Eu achei, e a minha crítica continua, embora eu ache que o América já melhorou muito na sua resposta, na forma como ele está comunicando as suas ações à torcida, que demorou a acontecer, que foi feita de forma atabalhoada, poderia ter sido mais incisiva, mas ela foi bastante incisiva. Eu acho que aquele vídeo do Marco Antônio Batista foi uma boa resposta. Do Euler, não? Não, do Batista. Batista. O vídeo do Batista foi uma boa resposta. Ainda assim, o América falhou, demorou. Isso tudo eu vou concordar. Agora, no quesito, o América tá fazendo o que deveria? Eu vou voltar ao que eu falei naquele programa. As ações jurídicas, ao que parece, ao que o América está dizendo, todas estão sendo tomadas. O América provocou essa semana 9 instituições públicas para que fossem lá fazer a fiscalização e ver que a empresa não está fazendo a coisa dentro do que é o regulamento, dentro do que é a lei. Agora, pegar, juntar o Alencar mais 8, um TACAP na mão pra ir lá bater nos operários, não adianta, gente. Não existe. É isso que eu torci pra falar, Ramon. E, inclusive, não é só, lembrando aqui, né, o Henrique disse, pra torcida pôr uma coisa na cabeça. Não é só a América que tá acontecendo essa ampliação, não. Não. O governo do Estado já soltou uma nota, que ele não foi consultado, ele não tá ciente, ele não sabe sobre aprovações de projeto. Então, quer dizer, o próprio Estado já mostrou um desagrado sobre isso. E outra, você tem que tomar cuidado, fica caindo em trollagem de cocotinha, não. Bobagem. Pois é, gente. Uma coisa que eu falei no grupo até da Barra 1, o pessoal tava nervoso. Não, nós temos que manifestar, nós temos que ir pra porta, alguns falaram, nós temos que ir pra porta da sede da América e quebrar o pau lá e fazer barulho, fazer bagunça, gente. Falei, tá, ok. Mas vocês querem fazer o quê? Vocês querem que cada presidente saia com uma bazuca na mão e saia dando tiro lá dentro, em cima dos operários? O que é que eles compram uma arma, fazem igual lá na Síria, pega arma química e joga nos operários, gente? Esse povo tá jogando só muito CS, tá jogando muito Counter-Strike, muito Overwatch, não é assim que funciona, não, gente. Ninguém tem acesso. Pois é, gente. Calma, esse país tem regimento aí. Deixa eu seguir aqui. O Lucas Bahia, Zé Afonso, aquilo é que era centroavante. Lucas Bahia, o que é que você tomou? Não foi do Flamengo. O Washington também era o centroavante, hein, gente? Aqui, mas Mas o Lucas Bahia falou, provavelmente zoando aí do Zé Afonso, mas o Zé Afonso era um cara do porte físico semelhante ao do Rubens, e se eu não tô enganado, se eu ainda me lembro razoavelmente do Zé Afonso, ele sabia usar o corpo dele, sabia usar para escorar, sabia usar para fazer o pivô, sabia usar para trombar lá dentro da área, e de vez em quando até fazia um golzinho. O Rubens, o que eu cobro dele, e eu acho que no ano passado foi o Corneta que me apoiou nisso aí, é que é que o Rubens, ele precisa saber fazer as funções que se espera dele, que é saber trombar lá dentro da área, é saber defender melhor a bola, é saber usar o corpo que ele tem a favor da posição que ele joga, que é a posição de centroavante. E o Rubens, quando ele consegue se destacar um pouco, é quando ele volta no meio de campo, ou quando ele cai pelas pontas. E não é o papel dele, ele não vai fazer isso. Não. Né? Muito bem. Adolfo Parenzi, no ataque falta qualidade, sim, concordamos. Lucas Bahia, por que o Marion não é titular? Também nos perguntamos. A gente até levanta a hipótese dele não estar fisicamente preparado para jogar dois tempos. Eu ainda acho que ele deveria, então, ter uma oportunidade no começo do jogo, quem sabe? Mas a gente não sabe por que ele não é titular. Ou não teve, pelo menos, a chance de ser titular, além daquele jogo que foi naquele pasto, lá naquela braquiária lá do Muricy. Alguém no grupo, se eu não estou enganado, falou que o Anderson xinga muito o Marion quando ele tá em campo. Ou seja, deve enxergar muitas jogadas erradas no Marion. Não possivelmente discorda. O Marion fora da posição então, que ele quer. Não discordo, mas o que eu tento entender é o seguinte, será que ele não passa então uns 90 minutos xingando o Renan Oliveira e o Amorim, não? Parece que não. Vamos lá. Guilherme Chaves, eu ouvi revigoração do site do América? Isso, eu acho que alguém falou isso? Falou, né? Breno. Catel, o novo site do América vai dar visibilidade pro futebol feminino também, com tabela dos jogos e etc. Sei não, Theo. Acho que ainda não vamos chegar nesse ponto. O que tem ali ainda, assim, pelo menos está lá, é quando você vai na aba de futebol profissional, você já tem a divisão ali, pelo menos do masculino e do feminino, que é o mais próximo à América chegou agora. Concordo com a América. Tinha, acompanhar mais, diga. Isso já tinha, não? Não sei, acho que já. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. Ninguém sabe. Acho que foi pesquisar e esqueceu do problema. Peraí, Breno, é que você tava fazendo pastel aí, tava fritando pastel, alguma coisa, eu baixei seu som, repete o que você falou. Ah, tá. Sobre a revigoração do site aqui, só pegando o gancho novamente, eu vi algumas certidões lá da América, né, as certidões negativas, alguns americanos que antes que comecem a cornetar lá no grupo, etc, existem certidões positivas com efeito negativo, viu, gente? Não significa que a América deve, mas tá com os parcelamentos em dia, então antes que o pessoal comece a criticar, é bom falar isso aí. Hoje isso em dia, aí. A vida fiscal da América tá tudo ok. Seguindo pro fute. Tem uma coisa aqui, Henrique, que o pessoal, uma coisa que a gente, eu tenho muitos vídeos a fazer com a diretoria, mas uma coisa que a gente tem também aqui, só pegando o gancho aqui, o comentário da Theo lá, se uns caras que são acessíveis, que estão prontos pra escutar a torcida, são a diretoria da América. Uma coisa que a gente não pode, né, deixar de falar, que os caras sempre são acessíveis, se você encontrar com o Euler, com o Batista, com quem no estádio, eles conversam com você, na sede, isso é uma coisa que assim, até mesmo pela torcida ser pequena, acaba que todo mundo tem um certo contato, enfim, é uma coisa assim que eu acho bacana, uma coisa assim, a gente não pode deixar, não pode criticar a diretoria a respeito disso. O próprio, gente, deputado Alencar, doidão, né, com os áudios secretos. Quem não tem o telefone do Alencar, cara? O Alencar deve ser mandado, deve mandar o Alencar tomando cu, dia sim, dia também, coitado. Ele ouve e responde. De tudo. Mas que são os caras que... Uma coisa a gente não pode falar que os caras não são bem intencionados. Vocês podem fazer as mudanças deles e tal, mas só. Sim. Sérgio Tavares. Não, só ia complementar que eu tô olhando o site aqui, eles colocaram até os borderôs, tem umas tabelinhas bonitinhas lá. Aham. Bacana. Exatamente. Eu tô gostando. Bonitinha enquanto designer gráfico, eu vou ter que discordar de você, mas tem as tabelas lá. Ô Henrique, é bonitinho, mas ordinário? Por aí. Quem mais? Marcos Grassi. O Michael já atropelou uma vaca, né? Então fez mais que o Rubão. Porra, velho. Nossa, coitada da vaca, é. Vamos lá, Theo. Adorei a explicação sobre independência. Obrigado. Mas sempre tem um pé atrás com a diretoria. Valeu, vai dar uma chance. Muito bem, deu uma chance. Fernanda Dutra Cardoso. Opção técnica do Magrão, não jogou. jogar ontem. Não foi opção técnica, gente. Magrão foi expulso. Levou cartão vermelho contra o Flamengo aqui em Brasília. Ele não podia jogar ontem. É porque demorou muito entre uma partida e outra, né? Teoricamente... Vamos lá. Tem um erro aí, hein? Porque se a partida do Magrão, do América contra o Flamengo, foi da terceira rodada e a partida América e Grêmio foi na segunda rodada... O cartão vermelho do Magrão não devia valer. Retroativo? Que maluquice é? Fala, Wallace. Não, só pra responder a Theo aí e pra finalizar o assunto reforma, já que o programa de hoje não é sobre isso, quando a gente diz que a diretoria tem tomado as atitudes, gente, a gente não tá dizendo, por exemplo, que vai dar certo. Igual ela cita no final aí, que tem um pé atrás e que não, vai dar uma chance. A gente aqui não tá acreditando que vai dar certo e nem duvidando que vai dar certo. A gente só informa que parece, pelas informações que a gente tem pela imprensa, de que o América está tomando as atitudes que cabe a ele tomar. Mas a gente vê muita coisa acontecendo, a gente sabe que no Brasil muita coisa acontece pela força política e outros tipos de força que acabam vencendo disputas que não deveria vencer. A gente sabe que o Atlético hoje tem uma força política muito grande, tem uma torcida muito maior que a nossa, enfim, tem um poder muito maior que o nosso nesse caso. Mas a nossa diretoria, ao que parece, ao que sai na imprensa, a gente não tem nenhuma informação privilegiada, parece que eles estão correndo atrás. Se vai dar certo ou não, a gente vai ter que deixar a bola rolar aí pra ver. E fazendo tudo que está ao alcance da diretoria fazer, porque, mais uma vez, tacaps ou bazucas não são opção ainda. Vamos lá, o Marcos Graça aqui conversando com a Theo, novo site do América, tem uma aba na rúbrica futebol. Não, isso aí já tinha até, viu, Marcos? Mas assim, pelo menos é uma coisa que está equiparando. Foi aquilo que eu comentei também, você tem razão. Guilherme Chaves, revigoração foi a palavra que usaram para colocar puleiro no Independência. Ô Guilherme, não vamos culpar a palavra, né? Que não tem nada, não tem culpa nenhuma, coitado. É uma palavra boa, vamos usar. Lucas Bahia. Anderson Moreira. Anderson Moreira, eu ia ler Estado de Minas. O Anderson Moreira não xinga o Renan Oliveira, porque não pode acordar sonâmbulo. Tudo bem. Atel, assim. Acessibilidade para torcida. Amanhã tem reunião para a questão da final do Mineiro. Final do Mineiro. Para as finais, é isso? Eu não sei. Não entendi, Theo. Você explica mais. Já definiu os quatro classificados, já não, né? Não, vai definir ainda, mas. Tá enfim, certo, a gente vai pegar o Cruzeiro, que é freguês, mas. O mais vamos provável. Um pouquinho de respeito, gente. Fernanda Cardoso, já tinha esquecido do Magrão do cartão, né? É isso mesmo, Fernanda. De novo aqui, vamos fazer campanha para o Atlético construir o próprio estádio no lixão do Pindorama. A Arena Nelca tá vindo aí, né? É questão de tempo. Vocês têm que entender que o lixão trabalha com materiais que possam ser decompostos e aí a própria natureza, né? Não é qualquer bosta que você joga. É qualquer bosta que você coloca lá, né, velho? Tem coisas que polui, é uma tristeza. Exatamente. Entendeu? Não, não, ser não pode, não. Meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente. Muito bem. Algo mais, senhores, sobre o jogo? Ou já podemos ir para a porrada? Eu acho que tem que ir para o Breno, não? Eu queria só comentar. Não, o Breno é daqui a pouco. Comenta. Eu queria comentar posicionamento dos volantes. A gente tem jogado teoricamente com três volantes. E espera-se que um time que joga com três volantes, como o Henrique disse uma vez, joga só com três volantes, espera-se que esse time tenha uma consistência ali no meio campo de marcação maior, uma pegada maior. Só que o que eu tenho visto é um Juninho que tem até marcado dentro da vontade que ele costuma ter, mas que tem muito pouca capacidade para sair pro jogo. O Christian ontem não gostei justamente porque eu achei o Blanco muito avançado e o Christian, ao que parece, principalmente nesse início da caminhada dele, ele vai precisar de um jogador com a qualidade do Blanco ali próximo dele para ele conseguir render mais. E ontem o que não me agradou foi isso. Eu achei Juninho e Christian muito atrás e sem render muito. O Blanco, a gente tá colocando o Blanco muito para frente, adiantando muito. Tá certo que é o nosso melhor jogador tecnicamente, mas eu fico com a dúvida se a gente tá deixando de ter um bom volante, adiantando tanto o Blanco para ter um armador que tem boa técnica, é legal, mas não tá na posição dele. A posição do Blanco em campo, tem me incomodado um pouco. Aí você pega e fala assim, mas ele foi o melhor da partida. Provavelmente ele vai ser o melhor se a gente escalar ele centroavante, porque o menino é bom de bola. Mas ele veio pra ser volante e as primeiras partidas dele, e as melhores foram jogando como volante. Se a gente tem um problema de armador, a gente tem que contratar armador bom. Não tirar um volante bom agora e passar com um armador começar. Mais ou menos. Eu discordo totalmente. Discorde. Você tá com a visão, Alisson, de que volante é só o cara que destrói. Não, o volante moderno constrói também. A gente tá jogando com três volantes exatamente pro Blanco poder avançar mais. Eu acho que... Mas teve o meio que tá acabando. Exatamente pra, ó, Blanco, você tem qualidade, então você vai um pouco mais. E o Juninho tá se sacrificando mais e a gente tá pegando mais no pé dele porque ele está mais recuado mesmo, exatamente pra dar espaço pro Blanco subir. Ele tá de primeiro volante, ou seja, ele faz a recomposição mais pra trás e o Blanco vai mais. Aí, na minha visão, o problema tá que a gente não tem o meia, que seria o Renan, pra fazer o toque com o Blanco. Se tivesse um meia melhor, o Blanco não precisaria chegar tanto na área, mas ele vai fazer essa ligação da defesa pro ataque é o Blanco mesmo. Então, não, eu acho que a gente não tá discordando tanto, porque o que tá me incomodando é que eu vejo o Blanco em campo tentando, e é por boa vontade do menino, não tô criticando ele não, mas a gente vê ele fazendo o que o Renan deveria fazer, então não, ele vai ficar sabendo mas quando eu falei isso aqui, que o Enzo me escutou, eu sei que ele escuta o Decadentes, entendeu? Viu que a única pessoa que entende futebol nessa birosca aqui, sou eu, falei que quem deveria ficar de Natália era o Blanco, vocês não, tem que pôr o Magrão, o Enderson, que é um cara esperto, maroto, foi lá. Ele que é um cara maroto, inteligente, foi lá e falou, pô, vou escutar o Ramon, bicho. Aí colocou o cara pra jogar, bicho, eu não tenho mais nada a dizer. Tá bom. Até eu completo aqui aquele comentário anterior de que tem reunião com as torcidas organizadas amanhã, ela que é da Batom, com a diretoria, pra ver o que pode ser feito ali de festa no final, nas finais do Campeonato Mineiro. E na final mesmo, Sérgio, porque nós vamos pra final desse trem de novo, só pra irritar mais ainda os atleticanos. Não vai ter problema. Vai ser campeão com o gol do Rubão. Quer dizer, vai ter bicampeonato com o gol do Rubão. Pode ser do Rubão de barriga, tipo aquele do Renato Gaúcho. Muito bem, falando em Renato Gaúcho, vamos falar da confusão agora? Vamos. Então vamos lá. Primeira coisa, pênalti. Foi pênalti? Foi pênalti. Foi. Não tem nem o que discutir. Né? Foi. Teve, sem discussão. Assim, você pode até falar, não, mas ele... foi o Hernandes que tomou a bica? Não, foi... Uhum, Hernandes. Foi Hernandes. Mesmo. Ah, ele abaixa um pouco pra pegar a bola. Bicho, o cara levantou a perna demais. Por exemplo, se fosse o Mateuzinho, não pegava, porque ia ter passado por cima. Então, assim, pegou em cheio na cara. Tem que discutir ali. Foi pênalti. Eu acho que o jogador do Grêmio nem foi com maldade, mas ele foi imprudente. Não, imprudente. Sem dúvida. Não, ele não foi na maldade. É. Não foi não, na maldade. É igual quando o cara... Não foi a intenção, mas ele foi imprudente. Ele fez a falta. Mas foi feito, foi pena. Falta. E na sequência do lance, acontece a falta de fair play do Grêmio, que não devolve a bola, e aí aquela confusão que se armou, como sempre se arma quando acontece esse tipo de lance. Eu vou discordar da galera que bateu muita palma para Alex Silva, porque chegar do jeito que ele chegou, eu acho que não tinha necessidade. Já tinham derrubado o cara ali, que foi o Max Rodrigues? É. Já tinham derrubado ali. Quem derrubou ele foi quem tava ali no meio. Rafael Lima tava ali, acho que o... Quem mais tava ali? Bom, o Juninho, não? Três. Não, sim. O Juninho também, o Rafael Lima tava lá no meio. O Alex Silva, ele vem correndo de trás, o cara já tá no chão. E aí, se chutar o cara no chão, por mais que eu entenda que você esteja nervoso, eu achei que foi um pouco desnecessário. Acontece, eu gostei até mais da postura do Rafael Lima, que na hora que vem o jogador do Grêmio voando igual um trem-bala pra pegar o Alex Silva de costa, ele vem de fora do campo e já dá o trancão ali, fazendo a proteção do Alex. Mas o Alex, especificamente, eu acho que ele errou, porque chutar um cara que tá no chão... Mas ele não chutou não, Su, ele empurrou ele no chão com a mão. Não. O cara já tá, o Alex Silva, ele chega depois. O cara já está no chão e ele chega deitando o joelho em cima do cara. Não, ele empurra o cara, o cara tá no chão, ele chega, quase que agacha e dá um empurrão nele no cara deitado. Ele não chega, ele não usa a perna, não, ele usa o cara tava tá no chão. Dá uma olhada no joelhinho. Dá uma olhada no joelhinho. Acho que ele chuta, viu, Sérgio? O joelhinho, essa agachada que você tá falando, o joelho dele foi parar onde pra não encostar no cara? Ele encostou assim, ele chegou deitando em cima do cara. O joelho pegou. Acho que não tinha necessidade. Ninguém ia chegar não deu daquele jeito pra Não é isso que eu tô falando. Então, assim, teve aquela confusão. O Renato Gaúcho é um grande babaca, já teve muita oportunidade na sua vida pra mostrar isso, que é um belo de um otário. Então foi ali tirar satisfações com o Enderson, que tava quieto, tava na dele. Então nessa eu vou defender o Enderson. Foi lá falar um monte de bosta pro Enderson, ouviu que não queria. Então, enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, acho que foi bem resumido já o que foi da discussão. Eu quero falar, não sei se vocês repararam, devem ter reparado, um segurança de gordão do Grêmio, um gordão. Aquilo que aquele cara fez, por muito que menos... Até segurança Grêmio, da seleção. Por muito menos o Grêmio foi punido com entre aspas, invasão de campo lá da filha do Renato Gaúcho. Tá certo que a filha do Renato Gaúcho não tem vínculo nenhum com o Grêmio, não deveria ter feito aquilo. Mas cabe a um segurança com o jogo acontecendo, que aquilo tava com a partida acontecendo, ele entrar e fazer aquele fuzuê que ele fez dentro de campo, aquilo não pode render uma punição pro Grêmio? Entrou todo mundo, punição Alisson. De quem, Alisson? Todo quem mundo. Vai punir o Grêmio? Sendo que a competição nem sequer é organizada pela CBF. Ali é a terra de ninguém, isso. Mas eu achei aquilo esquisito. Ele tava afrontando. Ele não tava... Porque pra mim, na minha visão, a função de um segurança é evitar um conflito, é evitar uma confusão. Ele não tava enxergando confusão ali. Mas eu acho que ele chegou a agredir ninguém. Se tivesse acontecido coisa, uma agressão, aí eu até concordaria com você, mas não. Entrou todo mundo, entrou Fernando Leal, entrou... Quem não entrou foi o Enderson. Quem ficou quieto na área foi o Ender. Entrou o Renato Gaúcho, entrou todo mundo ali, aí naquela ali. E a única coisa que o segurança fez foi empurrar os jogadores do América, tirar eles. Ou seja, ele ficou tentando separar mesmo, ele não fez nada demais. E outra coisa. É que o cara é grande. Depois ali, na hora que o Alex Silva tá saindo no túnel, eu só achei que ele achou que ele caçou cuzão, foi nessa hora. Na hora que o Alex Silva tá saindo no túnel, a TV mostrou que o cara provocou. Aí o cara começa a bater boca com o Alex Silva. Nesse momento, sim. Aí eu vou até concordar com o Alisson. Mas no momento em que ele tava dentro de... Mas tá errado, né, Ramon? Porque ali... Sua mãe tem bigode, seu pai sou eu. Isso que não é... Tudo bem. É assim que você briga, agora, gente, não é diferente. Liga, eu sou das antigas, que põe, sua mãe tá aqui, sua mãe daqui, quem foi mais um pisa na mãe do outro, você lembra disso? Corta muito aqui. Bem. Fechando os comentários aqui. Só terminando sobre a primeira liga aqui, um torneio que não deu certo, eu acho que é bobagem, eu acho que os times tinham que falar, gente, valeu, tentamos. Mas... Desculpa, eu vou discordar, é só a segunda edição. Eu gosto dessa ideia da primeira vez. É só a segunda edição. É um torneio que está começando. Ele é uma alternativa. Qualquer trabalho desse tipo não vai virar um grande torneio da noite pro dia. Ele precisa maturar. Ele é uma alternativa dos clubes. Ainda que hoje esteja muito difícil, porque todo mundo que estava batendo de frente com a CBF voltou para debaixo da saia da mãe, igual o cachorrinho. Mas isso assim. Eu tô falando. Mas é uma saída. Por questão de cota, mas brigaram. Pois era a salvação das cotas, acabaram brigando com a de cotas. Mas fácil você arrumar um processo que já está em andamento do que você querer. Então vamos separar isso aqui, vamos voltar de volta ao jugo da CBF, vamos ficar debaixo da saia da CBF. Aí depois, quando a gente tiver outra oportunidade, a gente vai tentar se organizar todo e fazer esse grande campeonato que a gente nunca conseguiu fazer. Eu discordo nisso. Eu acho que a coisa tá aí, ela tá funcionando, o senhor que sabe bem de história, sabe que o geopolítica, sabe que a União Europeia não foi criada da noite pro dia, né? Começou lá com a sociedade do carvão e do aço, então as coisas vão acontecendo paulatinamente. Eu não tinha expectativa em momento algum de que a Primeira Liga fosse, vou até falar aqui, em 5 anos virar um grande campeonato. Sim, ela é um processo, ela é um começo, ela é um caminho. Então, como sendo uma apresentação de caminho novo e tendo a percepção de que ela precisa ainda maturar, eu não vou falar contra a Primeira Liga, não. Ela tá ruim? Tá, mas é um começo. Mas o grande problema é que os próprios clubes criaram essa desmotivação da Primeira Liga, cara. Pois é, mas quem vai motivar? Era pra ser uma divisão mais equalitária. Pois é, mas então... Eu tenho certo que você ceticismo quanto a isso. Eu sei. O ano que vem... Você não tem ceticismo com quem, não, cara. O ano que vem, já foi... Pelo nível dos nossos cartolas. Eu entendo. Vai. O ano que vem já foi anunciado que a Primeira Liga vai se tornar um mero torneio de pré-temporada antes do retorno dos jogadores. Igual tem esse na Copa América. Até porque o calendário... Até porque o calendário do ano que vem é um calendário mais apertado, porque você tem Copa do Mundo. Sim. Então, tudo bem, eu entendo isso tudo. Não tô falando que ela é perfeita, ela tá longe de ser perfeita, ela tem inúmeros problemas. Mas daí chegar aí, ah, beleza, já larguei de mão, fecha. Não, aí eu, pelo menos, sou contra. Eu prefiro ter ela ali, porque dali pode sair alguma coisa ainda. Ah, tem os cartolas, como são, os cartolas são um problema. Esses problemas todos que vocês estão falando, eu vejo também. Mas pode ser que dali saia alguma coisa, que dali se evolua para alguma coisa, para uma liga que de fato seja unânime, que seja, sei lá. Coesa. Entendeu? A gente pode, vai que amanhã, tudo quanto é cartola, mau caráter, tem um infarto finante, morre e vem uma geração nova. Essas coisas acontecem, gente. Pouco provável? Pô, não. Vai que acontece. Não acontece. Você queria falar, ô Breno? Não, só tava concordando aí. Eu queria falar, só pra encerrar o lance da confusão, aí a gente vai pra votação aí. A confusão, pra mim, foi o momento em que eu vi os jogadores do América se entregarem mais ao longo da partida. Foi na hora da confusão. Você pegar o chip que mede lá a velocidade dos jogadores e tal, a hora que eles mais correram foi pra chegar até a confusão. O resto da partida foi tudo ali, né? E aí tem o comentário da Fernanda que é exatamente nisso aqui. Ela fala que o Alex Silva é ruim, mas o América precisa de uns jogadores iguais a ele, com sangue mais quente. Os jogadores do América são bobos demais. Eu vou discordar da Fernanda, porque nessa hora ninguém foi bobo, não. Tá todo mundo com sangue quente ali. Nessa hora ficou valendo a máxima do Luiz Fabiano. Até o Fernando Leal se esquentou. Nessa hora, o Fernando Leal pegou ar. Nessa hora vale a máxima do Luiz Fabiano. Eu prefiro brigar que bater o pênalti. Muito bem. O América é muito conhecido por várias questões. Uma delas é não ter violência no currículo. Por mais que toda a família briga, eu não concordo com a violência, nem dos jogadores, nem dos torcedores. Concordo com você, Theo, mas é. Olha que essa eu posso questão... mirar os dados por dúvidas aí. Essa questão do fair play dentro de campo, pra mim ela é o suprassumo da ética profissional dentro do futebol. O cara, quando falha no fair play, ele é pior que pegar a mãe do amigo. Então, eu não sei. Igual, né? Então, os jogadores levam isso muito a sério. Levam muito a sério. Então, dentro da ética deles, eu entendo por que essa explosão acontece quando tem um caso desse. Vamos lá, mais até. O caso contrário, pega a bazuca e detona geral. Para encerrar os comentários, os decadentes vão pro rádio, vão fazer campanha. Isso, façam campanha pro decadentes no rádio. Não tenho a menor ideia de como fazer isso. E aí a gente vai ter salário? Se alguém quiser pagar, você tá querendo receber o investimento inicial de volta? Uai, tô precisando, cara. Muito bem, a Fernanda fecha aqui, torneio falido sem moral. Ainda é. Mas ele é incipiente ainda. Guilherme Chaves, quem criou a primeira liga são os mesmos que estão matando ela, colocando os reservas. Exatamente, Guilherme, concordo. Esse problema eu enxergo todo, gente. Eu só discordo do que fazer com a primeira liga, ruim do jeito que ela tá. Vai julgar, dar descarga ou a gente tenta jogar um NPK, dar uma regadinha, bota ali um humus, cocô de minhoca pra ver se floresce. Eu prefiro tentar florescer do que ficar eternamente sob o jugo da CBF, que também não me apetece nem. Muito bem. Votações, Sérgio Tavares. O senhor fez a contabilidade? Isso. O que é isso aí? Esse é o Ramon que aumentou o áudio aí. Vamos baixar o áudio. Não, nem. Então deu mau contato na hora que você se mexeu aí. Dá uma olhada nos contatos aí. Eu já baixei seus. Sérgio Tavares, vamos lá. Olha só. Primeiro eu quero tirar uma dúvida com vocês aqui. Na hora que eu vou contabilizando os votos da galera lá no grupo, tem alguns malucos que, por exemplo, vou votar no Colatina. Ele vota em dois jogadores. Eu desconsidero o voto dele ou não? Isso desde a época da eleição em papel, se você bota dois nomes lá, seu voto é nulo. Anulado. Então tá bom. Beleza. É o critério que eu tenho adotado, mas hoje eu lembrei de comentar isso. Então vamos lá. Você, Sérgio. Diga. Pera aí, acho que seu microfone tá dando retorno. Tá um trem esquisito aí, hein? Tá não. Acho que pode continuar, não tá não. Bom, vou falar. Continua falando aí. Se ele é muito ruim aí, a gente vê o que faz. É que a voz dele é ruim assim mesmo, Breno. Minha voz... Então tá explicado, continue aí. Você quer bala ou colatina? Vai o colatinho. Eu quero colatinho. Não, vou, quero bala, porque eu quero, quero terminar mal. Bala, nós tivemos um voto pro Messias, um voto pro Blanco, dois votos pro Hernandes e o bala da rodada pros Zaps. Os internautas. Internautas é o Alex Silva. Muito com bem. Com oito votos. Obviamente que, assim, eu já tô deduzindo que foi só pelo lance lá da briga, porque antes ele não fez nada, né? Peraí, questão de ordem. Seu Ramon, oi. Volta aí. O senhor tem que sair? Vou ter que dar uma saidinha, cara. Tem bailão sertanejo em Contagem, é isso? Tem, o Xonadão. Que delícia. Me fala, então. Antecipa seus votos aí, então. Eu vou no Blanco como bala e vou no Vagalume como colatinho. Vagalume, Renan, tá bom. Beleza, então, bom bailão. Bom bailão. Eu mando foto, vou mandar selfie lá pra vocês. Por favor, manda no grupo. Vamos lá, continuando então, Sérgio. Vamos lá, então o Alex Silva foi o bala da galera. Da galera. O Renan. O Ramon já votou no Blanco. Eu vou votar no Rafael Lima e o Alisson. Messias. Vai ficar empatado 1-1 pra cada um? Vai. Ô, Brento. Bom, eu vou votar no bala da rodada do Blanco. Só o bala. Oi. Por enquanto. Ah, só o bala? Ah, tá. Só o bala. O Blanco. Então, muito bem. O Blanco. Blanco tá com dois votos. Sérgio Tavares. Blanco na cabeça. Blanco. Então, o Blanco levou com três votos, não é isso? É isso. Três para o Blanco, um para o Renan. Ó, três para o Blanco, um para o Alex Silva, um para o Rafael Lima e o Blanco é o da rodada. E o pro Messias. Muito bem. Colatina, Sérgio. Colatina, peraí. Colatina, a galera votou. Aí é onde que teve os votos duplos lá. Mas desconsiderando isso, nós tivemos um voto para o Renan Oliveira, um voto para Felipe Amorim e três votos para o Enderson Moreira. Muito bem. Então o Enderson Moreira é o da galera. Brendo, você queria soltar o Colatina. O Colatina. Antes de eu votar no Colatina, vamos ter uma parte de considerações finais para poder falar agradecimentos ou não? Não, final vai ter. Depois você vai poder então mandar. Beleza, então. Isso. Então, o meu Colatina vai pro Renan Oliveira, gente. Não tem outro para ganhar o Colatina, não. Muito bem. Vagalume. Eu também voto no Vagalume e eu acho que ele já ganhou, né? Porque o Ramon também votou nele. Já são três votos. Sérgio. Renan Oliveira, Vagalume. Quatro. O Alisson. Eu voto no Renan, mas com observação de que muito desse mau futebol do Renan é pela insistência que o Enderson tá tendo com ele. Mas o Colatina de ontem não tem como fugir do Renan. Bruno Rezende, no nosso grupo de WhatsApp, na hora que a gente tava comentando aqui, ele fez um pertinente em cima disso. Você falou, o Renan funciona melhor quando ele tem sombra. Eu vi esse comentário do Bruno, mas ele teve sombra esse ano. Ele foi pro banquinho. Ele foi pegar banquinho. Ele não jogou todos os jogos. Ah, ele jogou. Ele saiu no segundo tempo, mas ele... Desde que ele entrou, ele tem jogado todos. O que aconteceu foi... ele tem, eu acho que, 6 jogos que ele jogou os 90 minutos e 5 que ele foi sacado no segundo tempo, mas sempre... Eu acho que você tem razão. Com o Felipe Amorim. Você tem agora razão. Ele vai ter a sombra do Rui, que tá chegando aí. Isso aí. Mas esse Rui, ele é armador, não é volante, né? Não, meia. Ele é meio atacante, mas então tá bom. Né? Eu vi gente falando que ele joga no lugar do Magrão. É porque ele cai pela esquerda, na verdade. É isso mesmo. Então dá pra brigar com ele. Ele pode dar pra brigar pela esquerda também. Então pronto, muito bem. Considerações finais, seu Brenda Barraona. Bom, as considerações finais vão aí pra todo mundo que teve a paciência de nos escutar, né? O pessoal da Barraona. Gostaria de dar um recado aqui, gente, rapidinho, que o Lucas pediu, tal, que o pessoal da Barra Una, nós estamos procurando alguns novos músicos para poder se juntar a mim aí na bancada do Sopro, né? Uhum. Vou ler aqui rapidinho, 2 segundos, não vou tomar tempo de não. Muito bancada de você, do Sopro, vai. Você é trompetista, saxofonista, trombonista? Conhece alguém que esteja e queira tocar tais instrumentos? A Una está recrutando tais músicos que queiram colaborar com a festa da Barra, a única e legítima rinchada de Minas Gerais. Junte-se à banda da Unida e venha conhecer essa paixão em apoiar 90 Minutos Clube que tanto amamos, o América Futebol Clube, fazemos por amor, não por simpatia. Caso esteja interessado, entre em contato conosco. Enfim, Cristiano, Lucas, o pessoal e todas as redes sociais da Barra Una. Ok, galera? Brando. Muito bem, depois a gente manda o boleto lá pra Barra. Ô, Brando, serve corneta? Ah, não, corneta nós já temos várias, né? Só que são não cornetas instrumentos, cornetas humanas mesmo. Muito bem. Mas, tipo, apareceu um cornetista profissional, pode, né? Ou não? Ah, pode, claro que pode. Não, vai ajudar claro. Bastante. Se bem que a corneta em si, agora falando musicalmente, a corneta em si, ela não tem variação de igual esses instrumentos têm. Ela não tem escalas que possam te dar uma boa variação. Então, na verdade, esse cornetista pegaria um trompete que a UNA tem. Nós temos nossos instrumentos próprios, né? Alguns instrumentos próprios da torcida, exceto o meu e tal, etc. E nós temos um trompete próprio, igual eu disse pra vocês. Esse cornetista aproveitaria o embocadura que ele tem e pegaria um trompete e desenvolveria o trabalho dele com trompete. Um trompete muito bom que a gente tem lá, que nós compramos, é zero bala. Tá no plástico ainda, gente. Ô, Breno, aula de instrumentos de soro, você só tem no Decadentes. Ô, Breno, então você tá querendo dizer que a corneta é um instrumento inútil, que não vale nada, e o pessoal da Associação dos Cornetistas do Brasil podem entrar em contato reclamando. Não, gente, eu não disse isso. A corneta não tem variação para músicas. Disse sim. Vou até cortar seu som. Você disse sim. Vai ficar como essa sendo a verdade agora. Muito bem. Muito bem, senhores. Vamos lá. O Jair Viana, inclusive, mandou aqui no grupo que se pudesse, ele poderia ser um guitarrista. Mas não dá para entrar com ampli. É verdade, Jair. Mas muito bem. O que nós podemos fazer? Sérgio Tavares, boa noite. Deixa eu terminar o negócio do Bale Colatina aqui, porque agora nós encerramos a participação na Primeira Liga. Então, só para dar um retorno aqui de como é que ficou a votação de Bale Colatina da Primeira Liga. Vamos lá. Nós tivemos, no final, né, nos três jogos, o Marion foi eleito bala uma vez e o Gustavo Blanco duas vezes. Então, no total, o Blanco é o nosso bala da Primeira Liga. E o Colatina, nós tivemos um voto pro Tony, um pro Renan e um pro Pará. Então, é o três colatinas da Primeira Liga aí. Muito bem. E seu boa noite? Boa noite. Sucinto. Vamos lá, domingo. Domingo tem América Vila. Domingo à tarde. Então acho que dá pra curtir bastante, tomar umas. Estarei lá em algum boteco. Pode me procurar pra. Não toma muitas, não, porque 8 horas você tem que estar ao vivo aqui, viu? Beleza. O Alisson Fernandes. Boa noite pra todo mundo. Faltou um assunto, né? Que foi o senhor Brendo nos dizer como que está a composição da música do Brendo. Ô, Brendo, como está a composição? Meu microfone tá mudo, depois voltamos desse assunto. Não, tá mudo mais, não, já arrumei aqui, fica tranquilo. Ô, gente, isso aí vai ser conversa para próximos decadentes, ok? Não vamos entrar em maiores detalhes. Deixa eu deixar só uma coisa clara, que eu não sei se ficou claro ali no dia da aposta, a gente até já mandou o vídeo lá, o vídeo não, mas o áudio do grupo, no grupo áudio. Sobre a aposta e tal. Não sei se ficou claro para você naquele dia, mas assim, não basta... Música, né? Não basta simplesmente pegar uma música da MC Ludmilla e criar uma paródia para a torcida americana. É preciso executá-la lá no Independência. Não, senhor. Quem ia executar, peraí, calma aí. Ô, Breno, você pode fazer história, cara. Você vai fazer história nas torcidas nacionais? Que pera isso, aí, cara? Calma, acredito, não foi isso, não. Mesmo. Calma aí, ô Alex, calma aí. Você tá interpretando ao seu bel prazer. Eu acho assim, que tem até um figurino, inclusive. Pra que eu vou querer uma música só pra mim? Você acha que eu quero você tocando saxofone no ouvido pra guardar? Pra a caixa de Heineken, pera, o fardinho lá de Heineken, né? E a composição da uma versão, uma paródiazinha aí da música do MC Ludmilla. Agora, se o Alisson perder, pode ser que ele ainda perca, né? Se o Alisson perder, ele que vai fazer a interpretação da música do MC Ludmilla. Danço lá na porta do Independência. Isso aí. Então tá bom. Muito bem. Alisson, seu boa noite. Ah, era só essa treta aí que eu queria resolver. Já tá resolvido. Boa noite pra todos. Domingo, como o Sérgio falou, tem um jogo aí, 4 horas. É um jogo mais pra gente testar um pouco os jogadores, mas é bom sempre estar presente. 8 horas da noite a gente vai fazer o programa. Estejam todos ligados. Baixem aí o aplicativo dos Decadentes, porque lá tem as datas de todos os próximos programas, tudo bonitinho. data e horário, tudo certinho lá. Tem os passados também, se você perdeu algum, você entra lá, já tem acesso direto no blog para baixar o MP3, que é mais fácil de você ouvir depois do que ouvir no YouTube, porque o celular não, você pode desligar ele, não precisa ficar com ele aberto no YouTube para ouvir o programa. Então é isso, gente. Sigam a gente no Facebook, no Twitter, aqueles canais todos que vocês já estão cansados de ouvir. Apresente o Decadentes com um coleguinha, insista com ele, fala, não, escuta isso. Pega o celular dele, já baixa o MP3, pronto, e bota pra ele ouvir. A gente volta. Escutou hoje, hein? Tá vendo? Até a namorada do Breno escutou hoje. Um abraço pra ela, muito obrigado. Apresenta pros coleguinhas também, namorada do Breno. E é isso. Domingo nós estamos de volta pra falar de como foi o jogo treino contra o Vila e já tentar imaginar o que será a nossa semifinal, muito provavelmente contra o Cruzeiro. Só pra não passar batido, João Pedro Maiano comentou aqui o bala e o colatina dele. Renan Oliveira, nem vagalume tá uma constância morta. Muito bem, pô, João. E é isso, galera. Grupo Decadência, a gente continua conversando de hoje até domingo. Domingo nós estamos de volta, certo? Obrigado a todo mundo, quem participou, quem ouviu, quem palpitou, e até domingo. Abraço. Falou. Abraço. Obrigado a todo mundo.